Uma atividade de lazer que cada vez mais tem os custos mais elevados e cada vez mais é um hobby, difícil de concretizar e de manter. Não é. Não é um hobby mais difícil de se utilizar e difícil de manter. Portanto, é um hobby para uma pessoa que trabalhou uma vida e depois vai tentar usufruir de um sacrifício daqueles anos que trabalhou. Mais que um custo, acaba por ser um investimento. É um investimento. Portanto, eu posso lhe dizer, as autocaravanas em média, não lhe vou dizer quanto é que custou a minha, mas em média custa 50 mil euros. Portanto, mas já estão em Portugal uma autocaravana com 1 milhão de euros. Em Portugal. Só que para aqui não cabem porque elas esticam-se para um lado e para o outro. Agora, a única coisa que realmente nós pedimos às autarquias, queriam condições, não queriam proibições. É a única coisa que a gente pede. E deixam-nos viver os dias que nos faltam. E são essas dificuldades que encontram no terreno. É em vários, aqui é um ponto crítico, porque portam-se mal. A Câmara tem razão, ainda há bocado ali na entrevista, a Câmara tem razão, pronto, mas se eu estou a transgredir, tenho que ser punido. Não fecho os olhos. Eu só paguei uma multa na minha vida, foi falta de cinto. Na altura que eu uso, eu só não uso, foi a única. Mas não estou livre de voltar a levar, mas tento não levar multa nenhuma. Estaciono no sítio que realmente. No meu caso, está a passar ali na Praia da Barra, né? É uma vergonha. Já plantam lá tomates e couves. Não é autocaravanista. O autocaravanista que se preza não está mais 3 dias num local. E para as câmaras locais, juntas de freguesia locais, acaba por ser, criar essas dificuldades, acaba por ser um tiro nos pés, não é? Acaba por não dinamizar o turismo local. Pronto, ora bem, eu tenho aqui pessoas que já saíram de casa há um mês. Ora, essas pessoas não têm tempo para semear batatas. Têm que as comprar para comerem, nem são padeiros. Portanto, já saíram de casa há um mês. Nós tivemos uma organização em Condeixa de um encontro, que foi uma coisa enorme. Nós apoiamos outras organizações, neste caso em Condeixa, foi o 7º trailer do mundo da corrida, onde meteu 4 mil participantes na prova. Portanto, a nossa missão que é estar ali, bater palmas, dar, ficam todos contentes, né? E depois vamos vê-los da autocaravana passar nas serras. Portanto, há pessoas que se deslocaram do Algarve, do Minho, e ainda não foram a casa. Ou seja, eu agora daqui vou para o Algarve. Temos um encontro no dia 20. É Páscoa por Terras Algarvias, o tema. Já está publicado, quando quiserem ver, ter informação, como trabalhamos, na página do Facebook, AAP-Associação de Autarquias Portuguesas. Já agora foram de números, quantos caravanistas não têm em Portugal neste momento? Tem uma... Não há um estudo. Estamos através da Conservatória do Registro Automóvel. Por acaso, tenho um amigo que é um dos grandes membros do mundo da corrida, dessa organização, que trabalha nesse departamento, está-me a tentar uma recolha, mas haverá cerca de 20 mil autocaravanas em Portugal. É muito. É. Agora, os nossos autarcas e não só, os nossos governantes, os nossos ministros, essa gente toda, tem que olhar para a gente. O ambiente, onde é que a gente despeja? E quando se compra uma autocaravana, quanto é que encaixa a economia nacional no imposto automóvel? Os pneus, o gasóleo, o IVA que se paga, né? Os seguros. Os seguros, tudo isso, manutenções, porque um acidente num carro deste é uma pipa de massa. Ou seja, um acidente num carro deste, o outro é que lhe bate, é que eles não batem, é que eles andam devagar. E quando o outro lhe bate, os seguros apertam a mão na cabeça, porque um vidro, por exemplo, o vidro da minha autocaravana, não digo quanto é que custa, minha autocaravana, custa, o vidro custa quase 4 mil euros. Eles apertam, mas são os outros é que batem, porque a gente anda devagar. Não é por acaso que a gente tem um seguro de 150 euros. Portanto, está a ver. Tem havido um crescimento de entusiasmo à volta das caravanas? Ai, havia uma previsão de 8 mil autocaravanas no país em 2005. Em 2010 já ia nas 10 mil e qualquer coisa e hoje está perto das 20 mil. E agora mais. Portanto, nós temos um potencial turístico, que é a zona costeira que a gente tem. O Algarve está cheio de estrangeiros neste momento, porque ganharam medo de ir para Marrocos. Porque Marrocos é um potencial nesta altura. Portanto, nós temos aqui associados nesta altura que estão em Marrocos, não estão. Começam a ganhar medo pela segurança e então estão cá todos. Eu acho que as autarquias deviam realmente. Não é proibir, criar condições, a gente paga. Posso mostrar, agora já que está a gravar, eu posso mostrar. Poucos trazem isto, mas eu posso ir para qualquer parte da Europa, não estou preocupado, tenho isto. Se não for grátis, tenho isto, custa 2 euros. e faz uma manutenção da autocaravana. É, isto é europeu, nós metemos uma moedinha, sai 120 litros de água e pronto. Vamos descansar para mais 3 dias, ponham a pagar, não importa, e os outros têm que cumprir também. Agora, não nos proíbam. Nós, a nossa associação deu um passo muito grande, é uma associação que tem 4 anos, mas faz parte da Federação Internacional de Autocarismo. Quando temos um protocolo com vários países, França, Holanda, Bélgica, Suíça... E posso dizer que juntos e unidos têm mais força, não é? É, e então a França é o pioneiro do autocarismo mundial. A infraestrutura, a França ultrapassa tudo e todos. Neste momento, as superfícies comerciais, o Intermarché, já estão a olhar para a gente com outras caras. Já estamos a ficar mais satisfeitos. Quase todos já têm áreas de serviço. Quando deixo, eu não deixo fazer. Ou seja, não deixo, isto é, pedi ao gerente, ao administrador, que é o Dr. Martinho, para não fazer, porque já tem lá uma área de serviço do município. Eu pedi e o município aceitou e fez uma coisa que custa 500 euros, foi isso que eu disse ao autarca aqui da terra, ao vosso presidente aqui do município. Eu não queria problemas, eu sei que vocês têm razão, os problemas foram criados, mas eles é que deixaram criar essa situação. Mas a gente da autoridade estão aí para quê? Claro. Porque há regras e nós temos-las. Ou seja, já está agendada uma reunião, irei cá breve, depois da Páscoa, e venho cá, ver se for preciso. E mostro quais são as regras. Não deixem estar mais de 72 horas no mesmo lugar, são 3 dias. Chega muito bem para visitar. Se não viu tudo, volta para a próxima. Vai dar a volta. Regressa. Isso desenvolve o turismo, o comércio local, desenvolve o turismo, leva a terra dele para ali e dali leva para a terra dele, que é muito bonito. Nós somos uma associação com uma germinação internacional, onde vamos em agosto. E o passo a palavra também é importante, não é? E agora vai uma má imagem. Quando se fala, a Associação da Cultura Portuguesa vai apoiar o evento do Fular, estes gajos vão para lá e não merecem. Não, mas merecem. Merecem que estamos ali todos alinhadinhos, ao fim de 3 dias estamos aqui, vamos embora, vamos conhecer mais parte do país, porque eu sinto quando deixo, e no entanto vivo ali a 300 metros, saí há 3 semanas, foi quando foi o evento, e fui mostrar as zonas que as pessoas não conheciam. Fomos à Serra da Estrela, fomos à Colbeia, fomos à Almeida, fomos comer ao Albertino, fomos ali ao Dom, aqui ao vosso restaurante, Dom Rogério, percorremos isso tudo. Está a ver? É ou não é desenvolvimento do comércio local e turismo? É isso que a gente pede. Deixa-nos viver os dias que nos faltam. É isso que eu peço.